Cada lâmina é um degrau. Você deve aprender com cada lâmina, em cada estágio da sua vida, cada experiência. Cada lâmina exige de você algo a mais. E quando chega nessa carta do mundo, você está imbuído de todas as coisas que você conseguiu durante a jornada. Todas as ferramentas. Você não é mais um mago que estava com as ferramentas, mas ainda não tinha o conhecimento total. Você não é mais um louco que iniciou sem nada, que veio nu, despido do espiritual, de experiências. Você já tem as experiências suficientes para a ascensão dentro da sua evolução. Novamente, não é aí que acaba. Essa é a jornada da vida terrena. Daí se passa para outra jornada. A jornada espiritual. Então, essa é a leitura que eu faço do caminhar do louco pelas lâminas do tarô. Que assim seja. Da onde é que a Maria Padilha vem? Da onde é que a Maria Padilha mora? Da onde é que a Maria Padilha vem? Da onde é que a Maria Padilha mora? Mas ela mora, é na mina de ouro, onde não canta galo e criança chora. Mas ela mora, é na mina de ouro, onde não canta galo, nem criança chora. Eixo, pombogira. Claro, oiê. Graças a Deus. Quero agradecer elas mais uma vez, iniciando aqui, lembrando aqueles que estão nos acompanhando e quem teve a oportunidade de estudar até agora, passamos pelos arcanos maiores, já fizemos a viagem do louco, do arcano zero, que é o louco, ou conhecido como arcano 22º. Passamos pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador, pelo hierofante, pelos enamorados, pelo carro, a carruagem, e o oitavo decidimos que seria então a justiça, o nono o hierofante, o décimo a roda da fortuna, o décimo primeiro, aí sim, a força, e o 12º pendurado, ou o pendurado é o quê? O enforcado. Sim. E, por último, estudamos aí a carta da morte, falando aí do momento de, também falando do momento de transição e morte de um estado de consciência para a renovação. E a próxima carta aqui que entraremos é a temperança. Aqui então a carta da temperança. E a carta da temperança nos fala sobre moderação, bom gerenciamento, economia, contentação, cura, intercâmbio entre o plano psíquico e o material, novas descobertas ou novo caminho. Para mim, a lição que a temperança passa é que, como eu vejo na carta um anjo, é que para acessar esferas vibratórias superiores, e tem uma água que passa de uma taça para outra, é preciso dominar a própria alma, esse fluir dessas emoções e administrá-los, tornando-os leve. Dona Maria Mulambo, que ensinamento essa carta nos traz? A senhora também, que tem muito conhecimento, junto de Dona Maria Padilha, sobre as lições que as lâminas sagradas nos passam. A cura, não só a cura carnal, como a cura também espiritual, que é fundamental. E esse intercâmbio psíquico, emocional, ligado também às atividades humanas, que deve ser mais observado, são as condições que que levaram o ser humano a deixar de fazer uma reflexão, ou o ser humano a deixar de ter uma ação com um propósito positivo que venha colaborar com o ser humano. Uau. Ana Maria Padilha, que lição ou lições a Carta da Temperança pode trazer aos homens? A Carta da Temperança fala do alquimista. Dosagem, equilíbrio. Se equilibre, saiba dosar os seus sentimentos, o seu psicológico, o seu carnal. Saiba equilibrar cada área. E esse é o acesso que você falou às energias superiores. Para esse acesso, precisa de todo esse equilíbrio. Uau. Principalmente o espiritual. Sim. Por isso a imagem do anjo. A imagem do espiritual, da ascensão. A água também simboliza sentimentos. Muito cuidado com a demasiada falta desses sentimentos, ou esses sentimentos em excesso. Todos os dois polos causam desequilíbrio. Tanto a falta, a frieza, quanto o excesso, a sensibilidade demais. Vem pedindo para você dosar, você ser o seu próprio alquimista com relação ao seu equilíbrio físico, espiritual e mental. Sim, senhora. Próximo estudo é o arcano de número 15, o Diabo. Então, aqui a carta do Diabo. E a carta do Diabo fala sobre a natureza animal, força, veemência, esforços extraordinários, inteligência, tentações, sedução, destino ou karma, violência, dinheiro, dominação, submissão, momento parado e trancado. Para mim essa carta, a lição que ela nos passa, porque eu vejo aqui nessa imagem que existe uma corrente passada pelo diabo no pescoço de duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino. E essa carta ensina que devemos gozar dos prazeres da vida, sabendo que não tem nenhuma corrente que nos prende. Se ali estamos, é porque com aquilo nos afinizamos e temos essa preferência. O diabo passa pra gente que não temos maturidade e só basta isso para sairmos dessa prisão a qual nós mesmos nos colocamos. Ana Maria Mulambo, que ensinamento ou quais ensinamentos essa carta nos passa? Demanda, bruxaria. Alguém está trabalhando ativamente para você. Meu Deus. E você corre riscos seríssimos até de desencarnar. Se você não buscar alguma força energética que possa destruir, destroçar essa feitiçaria que está vindo até você. Seja no âmbito do casamento, seja através das amizades ou no campo financeiro. Que assim seja. Ana Maria Padilha, que ou quais lições essa carta nos passa? Além de ser uma sinalização com feitiçaria, dependendo, claro, da tiragem. Sim. E da influência das outras cartas. Essa carta também vem falar das paixões, que eu falei lá no começo. Sim. O diabo é a figura no tarô. É o dono das paixões carnais. Cuidado que as suas paixões às vezes lhe aprisionam. Cuidado com o que você deseja cegamente. Vem falar um pouco também de astúcia. Quando sai no positivo, vem pedir que você seja astuto com as pessoas ao seu redor. Com a situação que você está vivendo. Tenha um pouco de ambição. Não ambição desmedida e desnecessária. Aquele pouco de ambição necessária para conseguir. Então essa é a mensagem, é uma das mensagens, das várias mensagens que esse arcano pode estar passando. Parecem. O Arcano 16 é a torre. É aquela carta que conhecemos, que um raio cai sobre a torre e pega fogo e vê pessoas sendo atiradas dali. Ou pulando para não queimar, né? Então a torre fala sobre transformações surpreendentes, catástrofes, abalos, adversidades, miséria, doença, decepções, fracasso das esperanças, mudanças súbitas e rápidas. Eu vejo que, para mim, que lição que essa carta traz é que, uma vez que você escolheu ali o tipo de vida que quer viver, passando pelo estágio do arcano do diabo, aqui a vida vai lhe dar um raio e dizer: olha, meu amigo, tu tem que decidir o lado que você vai ficar. O raio chegou, a tua essência vai sair, vamos para baixo, vamos para cima. Tem esse meio termo, mas já andou 14 casas, teve a oportunidade da temperança, agora daqui para frente é só a essência tua. E aonde que for a essência, é para onde você vai. Então, dona Maria Mulambo, qual lição que a senhora vê e nos passa, que essa carta nos passa? Além de tudo, cuidado com os inimigos, aquilo que eles estão lançando contra você. Isso pode te convidar a raciocinar melhor diante das situações que você poderá estar vivendo naquele determinado momento. E situações que você pode muito bem se sobressair utilizando-se da inteligência, da sabedoria, dos marcos que possam te ajudar em todos os sentidos de vida. E principalmente, você tomar um certo cuidado com aquilo que estão lançando sobre você. Claro que sim. Sim, senhora. Dona Maria Padilha, quais lições nos passa a carta da torre? A carta da torre, visivelmente, algo concreto. É um monumento concreto com pessoas caindo, sendo derrubadas desse monumento. Cuidado que talvez o que você construiu até aqui, durante essa jornada, pode não estar tão concreto quanto você pensa. Nossa. Você pode cair. Então pode simbolizar a desconstrução da situação. A queda. Talvez você esteja tão imbuído da certeza de que você está bem. E talvez você deva procurar algo mais. Deva colocar algo mais nesses planos ou nessa ação. Para que o raio não chegue e destrua tudo o que você construiu até aqui no seu caminhar. Uau. É uma carta de alerta, principalmente. Mas se ela sai no positivo, ela vem falar de coisas sólidas que você construiu, concretas, que dificilmente vão ser derrubadas. Pelo que a senhora está falando, parece que tem um pouco também do ensinamento que diz assim: não desafie as forças da natureza. Pode construir a coisa mais firme que tem, mas quem comanda é Deus, e para onde você vai é a tua essência. Sim, você pode estar no topo dessa torre. Mas isso não quer dizer que, caso seja decidido que não é para você ficar lá, você não vai cair. Graças a Deus. A próxima carta é o Arcano 17. É a Estrela. A Estrela é a carta da esperança. Tudo é favorável e duradouro. Muita sorte, ajuda espiritual, juventude, beleza, simplicidade, clareza, verdade, sinceridade, momento tranquilo. A lição que passa quando eu olho para essa pintura, né, feita lá naquele século, é que se a gente tem humildade de colocar um pé no chão e o outro na água dos nossos sentimentos e tentarmos colher um pouco dos dois, a hora que levantarmos a cabeça, teremos todos os guias e a nossa egrégora espiritual tão próximos de nós, que seremos guiados durante toda a nossa caminhada. Dona Maria Mulambo, que lição essa carta nos traz? Quando eu estou fazendo a tiragem para alguém, que essa carta aparece logo no início, eu começo parabenizando a pessoa. Oh. Falando que ela está dentro do equilíbrio. Né? Está aquilo que ela sempre buscou, ela está conseguindo efetivar. Por quê? Porque ela traçou através da força espiritual aqueles ideais e objetivos e ela está conseguindo colher tudo aquilo que ela plantou. Aí as demais tiragens vão nos dando uma outra reportagem daquilo que ainda precisa ser esmerado ou poldado. Isso vai depender muito daquilo que está sendo tirado. Sim, senhor. Dona Maria Padilha, que lição ou quais lições a carta da estrela nos traz? A carta da estrela é a carta do brilho. Do brilho pleno de todas as áreas daquela pessoa. Mas esse brilho vem através de quê? Vem através do equilíbrio. Essa carta também sugestiona compartilhamento. Se você está equilibrado, você está brilhando, você deve ter o dever de compartilhar esse equilíbrio com as pessoas ao seu redor. Em algumas simbologias de alguns baralhos de tarô, essa carta mostra essa pessoa que está com o pé na água, o pé na terra, com essa estrela brilhando ao topo da cabeça, a mesma pessoa derramando água em um rio que já corre. Sim. Então é compartilhar desse brilho. Você está no equilíbrio. Qual é o próximo passo? Claro. Emaná-lo. Agora você trabalha para que as pessoas ao seu redor recebam desse equilíbrio. Propague esse brilho. A estrela também simboliza os seus dons. Seus dons só afloram quando você está equilibrado. Também fala desse equilíbrio necessário para o afloramento dos dons. Toda carta pode sair no positivo e no negativo. Certo. Se o efeito positivo é um, o contrário é o outro da parte positiva. Então, se você está com um pé na terra e um pé na água, um pé na vida carnal, um pé no espiritual, nas emoções, no dentro, você está equilibrado. Sim. E isso vai lhe dar toda a energia necessária para trabalhar os seus dons. Claro que sim. Então, o contrário, abrindo um parênteses disso, seria um pé no ar e um pé no fogo. Sim. Cabeça vazia e impulso aflorado. Sim. Eita. O tarô é permeado de elementos. É, então. Os quatro elementos. Sim. E o quinto, que é o éter, espiritual. Cada elemento tem uma correspondência. A água, o sentimental. Iemanjá é a rainha dos sentimentos. Oxum também. Corrente das Águas trabalha muito bem a questão dos sentimentos humanos, a lavagem dos sentimentos. O fogo do Exu, o impulso. O impulso. O ar, às vezes você está se perdendo em pensamentos. Não está fixando. Não está sendo forte nos pensamentos e nas ações. E a terra é a firmeza. Será que você está tendo firmeza nas suas decisões, no seu agir? E o tarô está permeado desses elementos. Sim. Basta olhar cuidadosamente que você vai entendê-los. Claro. Aqui temos então a próxima lâmina sagrada, é a lâmina da Lua. A Lua é o arcano 18. Fala sobre inimigos ocultos, perigos ocultos, o subconsciente, a imaginação, os sonhos, medos, pressentimentos ruins, inquietação, insegurança, enganos, calúnias, segredos, forças ocultas, coisas passageiras ou passado. Para mim, uma das lições que a carta da Lua passa é que devemos superar a animalidade em nós, que muitas vezes, como cães, faz com que ocupemos o nosso tempo latindo para aquilo que não é real e querendo daquilo alguma resposta e resultado, sabendo que a Lua só reflete a luz do Sol. Dona Maria Mulambo, quais ensinamentos nos passam a carta da Lua? O seu medo. Seu medo dentro de si. Os medos que você tem. Por isso você estabelece algumas defesas. Existem seres humanos que estão totalmente na defensiva. Essa carta simboliza esse jeito, os medos, os devaneios, os problemas que a pessoa tem consigo mesmo. E isso atina essa pessoa à mais completa escuridão. Ele se auto-prejudica. E geralmente com essa carta vem uma série de espíritos negativados que se apresentam com muita firmeza ali dentro dos medos. Por isso a defensiva, por isso os complexos. E todo tempo o ser humano se perdendo por causa dos seus instintos e das suas vontades. Claro que sim. Dona Maria Padilha, quais lições nos passam a carta da Lua, por gentileza? A carta da Lua também vem falar de ilusões. Cuidado com aquilo que você quer tanto que você não observa que é algo inalcançável para você naquele momento. A noite é o momento dos sonhos. Cuidado com sonhar demais. O elemento água está muito presente nessa carta. Coloque mais os pés na terra. E a água também vem falar de renascimento dessa carta. O renascimento através da quebra das ilusões. Não se iluda com pessoas. Não se iluda com coisas suas, situações suas. Ela vem falar muito de ilusão. E também dos instintos. De autopreservação. Muito cuidado ao se fechar. Há um escorpião nessa carta. Em alguns decks existe esse escorpião na água. Sim. E esse escorpião vem falar desse instinto de preservação. Que acaba causando mal. Por conta das ilusões. Então, muito cuidado com as ilusões. Mas no positivo, ela também vem falar de alcançar sonhos. Ela vem falar de que os seus sonhos podem ser concretizados. Mas para isso, junto com o elemento da água, vai haver renascimento. Uhum. Você precisa renascer, matar algumas coisas dentro de você, para que você alcance os seus sonhos. Claro que sim, graças a Deus. Essa aqui tem um tipo de um caranguejo, lagosta, escorpião. Claro, cada deck traz aí uma... Lembrando que no zodíaco, o escorpião é do elemento água. Sim. E essa é a influência nessa carta. É, realmente. Boa. A próxima carta seria o Sol. Vamos mostrar aqui a carta. Pessoas, a carta do Sol. E o Sol fala sobre sorte financeira e no amor. Muitas alegrias, vitalidade, saúde, simplicidade, profunda integração entre a natureza espiritual e o animal, perdão, e a animal, boas novidades, uma criança, proteção, descontração. O que a carta do Sol eu vejo que nos traz é aquele momento onde você finalmente realiza ser parte do todo, e aquela iluminação, aquela clareza faz com que você perca seus medos e viva realmente aquela criança interior integrada com a natureza e os animais. Dona Maria Mulambo, quais mensagens e lições nos passa a Carta do Sol? Eu também considero essa carta como a carta da apoteose. O ser humano saindo daquela zona de conforto e finalmente traçando seus objetivos. Uau. E vendo eles sendo efetivados, vendo seus objetivos alcançados através das inúmeras firmezas que ele fez. Não só as firmezas espirituais, mas as firmezas de valores que ele sempre construiu ao longo de toda a vida, no processo de criação dos filhos, ou da própria criação, ou no processo de revitalização de muitos defeitos que precisaram passar por um amparo, tanto espiritual como também humano. Além de tudo, é o ser humano em si, com todas as suas bases fortificadas e realizadas. É aquilo que mais todos desejam e que muitos poucos buscam. Uau! Ana Maria Padilha, quais lições nos traz a Carta do Sol? Esse astro vem falar de comunicação também. É chegar à sua apoteose, exercendo também comunicações. Se você está procurando sucesso na sua área de atuação profissional, se comunique melhor. Se você está procurando sucesso nas suas relações interpessoais, dentro de casa, com os amigos, comunicação. Vem dizer também que a amizade vai lhe trazer bons frutos. O bom relacionamento com as pessoas vai lhe trazer bons frutos. O Sol é o astro pleno, completo. É todo o contrário da Lua. Não é uma ilusão. É algo que se concretiza. É algo que emana a luz para a destruição das ilusões. É você chegar ao seu topo, à sua plenitude, seja ela qual for, através da consciência e do pé no chão. Não pelas ilusões, não pelos sonhos que você não tem a necessidade de realizar. Até porque o sol sempre brilha. Sim. No outro dia. E aí se renova as esperanças. Ah. A cada dia. Certo. Que assim seja. O arcano 20 é o julgamento. Para alguns, o julgamento final. Fala sobre renovação total, resultados que aparecem rápido, transmutação, cura, libertação, descoberta, feliz, mudança de estado civil ou de cidade. Para mim, o ensinamento que essa carta passa, considerando a jornada do louco, é que uma vez que encarou a colheita de uma boa plantação e alcançou uma clareza relativa, ainda assim é momento de olhar as sutilidades dos seus apegos, as suas paixões, as suas posses, aos seus desejos, e levantar da prisão da personalidade, que é a isso que nos chama os senhores do karma, os senhores, né, que nos proporcionam a encarnação. Para a senhora Dona Maria Mulambo, o que a carta do julgamento nos ensina? Cuidado para você não ser o agente julgador de si mesmo. Se a espiritualidade não lhe julga, você também não precisa estar se julgando. é importante que, se você está buscando, através da tiragem da carta, uma possibilidade de rever os seus conceitos, comece também por si. Não seja um agente julgador dos seus atos. Seja um agente reflexivo. Dependendo da tiragem, sempre, né? Sim. Tem a base positiva e a base negativa. Na negatividade, isso pode representar para você também as suas frustrações. Coisas que você poderia ter realizado, deixou de realizar por causa da opinião do outro, por causa do julgamento do outro, e você deixou de realizar. Uma ideia que você teve muito positiva, que não se efetivou, porque quando você foi buscar apoio, você não teve esse apoio. E você não colocou a sua cara ali diante da situação e foi produzir só. Porque no momento que você começasse a produzir aquela realização só, você iria encontrar pessoas que iriam também te ajudar. Para isso era necessário você ter dado o primeiro passo. Você não deu. Sim, senhor. Dona Maria Padilha, quais ensinamentos nos traz a carta do julgamento ou do julgamento final? Muitas vezes também simboliza interferência espiritual. Simboliza algo do outro lado, algum ser do outro lado que está olhando por você, que quer lhe ajudar. A simbologia dessa carta também é bem clara com relação a esse tipo de tiragem. Há o céu se abrindo e um ser acima, um ser alado. Sim. Interferência espiritual. Fala do seu próprio julgamento, como Maria Bolan falou. Tenha cuidado com o seu próprio julgamento. Talvez ele seja mais pesado que o necessário. E talvez não vai ajudar em nada. Deixe que a justiça, o arcano da justiça, haja com a justiça natural. Não a sua própria justiça de consciência. Então, às vezes você pesa demais sua consciência. Sim. Em excesso. E na verdade você deveria ter a consciência, o necessário, para cada coisa que você faz. Sim, senhora. A última carta é a 21ª. Para alguns é a do louco, e vamos revisitar e fechar com a carta do louco depois. Aí vamos continuar aqui agora, então, na carta que se chama O Mundo. O mundo fala sobre sucesso garantido, recompensas, viagem para longe, mudança de lugar ou de estado, voo físico ou mental, alcançar as metas e conseguir mais do que se esperava. A lição que eu vejo nessa carta, e sempre lembrando que eu olho muito para o significado dentro da pintura, né, que nos foi proporcionado. A pintura que nos foi proporcionada. Nessa pintura a gente vê um ser que parece ter encontrado o equilíbrio entre as energias masculina e feminina, e aí já consegue andar no ar com aquela mesma irreverência que o louco começou a jornada, mas agora abandonando o mundo material e entrando definitivamente no mundo espiritual, reconhecendo os quatro elementos à sua volta, mas o elemento que aqui tem, é como se fosse o Ouroboros, aquela cobra mordendo o próprio rabo, dizendo ali um símbolo da continuidade, da eternidade conquistada, através dessa jornada do louco. E para a senhora, dona Mulambo, que mensagem ou lições nos passa o arcano de número 21, o mundo? Muito a soma de tudo aquilo que você acredita. Uhum. Ou a soma de tudo aquilo que você busca e que você não realizou. São os seus devaneios, como também são os seus sucessos em determinadas bases da vida. Aquilo que você proeminenciou e adquiriu com muita intensidade e aquilo que você deixou de adquirir também. O mundo, ele te dá uma série de oportunidades. E muitas vezes você não deixou, você deixou passar algumas oportunidades e outras você não calcou, não buscou, não se vencilhou para que elas pudessem, de fato, se efetivar no plano físico e você pudesse se sentir contemplada também no espiritual ou contemplada. Então, senhora Dona Maria Padilha, quais lições ou mensagens nos passa a carta do mundo? Você conseguiu. Ou você vai conseguir. Porém, tem a serpente. Vem dizer que o ciclo não acabou. Ela morde o rabo. Ela não acaba. Ela reinicia. Não que você vai ter que passar por todas as coisas que você já passou e aprender novamente. Mas que outro ciclo vai se iniciar. Porque você não para nunca de aprender. Apesar de ter saído do louco e chegado na carta do mundo, você tem outro ciclo agora. Renascimento. A cobra troca de pele. Renascimento. Vem falar de equilíbrio, o equilíbrio que você conquistou. Os leões na carta vêm falar de autoridade e de ser um grande líder da sua própria vida, pelo que você conseguiu. Mas que a sua jornada continua. Sim, senhora. Então agora, um resumo, né? Pedir às senhoras aí um resumo. Depois tratar de alguns assuntos ainda referente à entidade que as senhoras são, ao culto que onde as senhoras trabalham, um pouco mais sobre magia. Mas finalizando esse nosso estudo, vou fazer um resumo e pedir às senhoras que façam algo similar ou que seja da vontade da senhora, das senhoras que possam nos trazer aí mais conhecimento de nós mesmos. Então, terminamos o nosso primeiro encontro e o resumo levamos até a 13ª carta, que era a carta da morte. Naquele momento, o louco estava preparado para fazer a sua transição. E aí chegou do outro lado, ele encontra quem? O anjo, dizendo assim, olha, daqui para frente tu vai ter que ter temperança. Então vamos equilibrar isso daí, se quer esse caminho. E o diabo fala assim, olha, não foi tão ruim assim, vamos recomeçar, volta lá no zero, vamos renascer, para que continuar essa jornada com a luz, não sei o quê. Então ali tu encontra o arcano 14, que é a temperança, e o 15. Ou seja, o anjo e o diabo ali recepcionando você segundo o seu direcionamento íntimo. E aí, uma vez que você fez a escolha, a torre, o raio de Deus vem e diz assim, não foi uma escolha consciente que você fez. A escolha já foi feita antes daquilo que você carregava na sua essência. Agora, se você vai com o diabo permanecer naquele mundo para aprender mais coisas, ou sobe passando pela temperança, quem vai dizer é o seu interior. E aí o sol joga aquela clareza em tudo. E aí tudo fica claro e brilhante se ele foi pelo caminho da temperança, então ele vai conhecer a força divina dentro de si. Daí ainda tem a necessidade do julgamento final. Você quer mesmo abandonar a personalidade e entrar para um mundo desconhecido, como a Dona Maria Padilha falou, a Dona Mulambo falou, é a hora do recomeço. Como? Não se sabe. É entrando num novo mundo, adentrando uma nova esfera de histórias, abandonando o passado, o antigo, a personalidade. E aí terminamos então a jornada do louco, passando então pelo mundo material, as adversidades, fazendo a sua transição, sendo recepcionado do outro lado, fazendo as suas escolhas e continuando a jornada da alma rumo ao imponderável. Uau! Dona Maria Mulambo, por favor, qual resumo a senhora faz? Quais ensinamentos essa jornada do louco nos traz? Que é uma coisa apaixonante. Necessidade de perseverança é cada obstáculo que você enfrenta na vida. E ter, acima de qualquer coisa, força, firmeza. E dar as condições à própria espiritualidade de poder lhe ajudar a passar por essa situação de forma melhor. Não é que você não vá passar, mas você vai passar melhor. Porque a espiritualidade vai estar junto com você. Quando o louco começa a embriar sua vida, ele não tem noção daquilo que está por acontecer ou que vai acontecer. Mas é importante dizer ao louco que existe equilíbrio, que existem bases que podem te dar a força para você continuar a sua jornada. E se na sua jornada você não conseguiu ser contemplado, busque através da sua própria firmeza a energia necessária para você passar por cada obstáculo e aprender com os desafios que a vida vai te lançar a se respaldar melhor diante dos maiores acontecimentos da vida, das adversidades do mundo. O próprio mundo traz para você uma série de conhecimentos que precisam ser buscados. Mas, acima de tudo, você precisa se reconhecer como parte desse mundo, como alguém que precisa de evolução, como um espírito que está sempre engateando para a luz. Uau! Agora vamos lá. Dona Maria Padilha, como e quais lições a senhora enxerga na jornada do louco, do mago, ao mundo? Cada lâmina é um degrau. Você deve aprender com cada lâmina, com cada estágio da sua vida, cada experiência. Cada lâmina exige de você algo a mais. E quando chega nessa carta do mundo, você está imbuído de todas as coisas que você conseguiu durante a jornada. Todas as ferramentas. Você não é mais um mago que estava com as ferramentas, mas ainda não tinha o conhecimento total. Você não é mais o louco que iniciou sem nada, que veio nu, despido do espiritual, de experiências. Você já tem as experiências suficientes para a ascensão dentro da sua evolução. Novamente, não é aí que acaba. Essa é a jornada da vida terrena. Daí se passa para outra jornada. A jornada espiritual. Então, essa é a leitura que eu faço do caminhar do louco pelas lâminas do tarô. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudo da jornada do louco no oráculo do tarô. Quanto desse louco temos nós os encarnados? E em que momento dessa história a gente mais cai, a gente mais emperra? Dona Maria Mulambo. Tudo. Tudo do louco ser humano tem. Sim. Tudo. A falta de equilíbrio, a falta de norteio, a falta de caminho, né? Porque ele está engateando. Então ele precisa necessariamente de uma força que possa ajudá-lo. Vamos falar do louco como uma criança. Sim. Que nasceu. A criança precisa do pai, precisa da mãe, para suprir as suas primeiras necessidades. Vamos falar agora desse louco já crescido. É o louco que não tem mais a influência da mãe e nem do pai. Os pais existem, mas existe a sua influência de pensamento. Porque você vai viver no meio de outras pessoas, conviver com outras pessoas e adquirir outros conhecimentos. É nesse momento que cai. Porque você quer agregar tudo e construir uma base sua. Quando, na verdade, você precisa observar melhor, refletir cada passo e aprender com o erro do outro, para você não recair. O inteligente, o sábio, não é aquele que passou por uma série de dificuldades. É aquele que observa o que passou e toma aquilo como exemplo para não passar. Por isso o ser humano cai sempre. Porque ele nunca faz uma leitura ampliada da vida, do mundo, das coisas. Ele apenas utiliza como algo que seja conveniente para ele ter as suas ações. Então tudo aquilo que é ação, que é conveniente para você, daquilo que você construiu como conhecimento e que você acredita, você quer utilizar essa egrégora como a significativa para a sua vida. E muitas vezes é aí onde existe o declínio humano. Porque no final ele vai entender que ele não conseguiu montar tudo aquilo que ele desejava e se realizar com as montagens dele. Aí é a hora de desconstruir para reconstruir de novo. O ser humano, ele precisa buscar uma renovação, se reciclar, inovar, entender que ele é capacitado para fazer tudo aquilo que ele deseja. Se ele quer mudar vidas, realidades, ele pode. Se ele pode mudar vidas e realidades, por que não a sua própria vida, a sua própria realidade? Nossa. Quantas pessoas não são boas ao extremo e fazem tanta bondade para os outros, mas dentro de si são pessoas depressivas? Quantas pessoas alegres, de um bom humor, significativo bom, significativamente bom, tem problemas de depressão. Foram as quedas que ele teve. As inúmeras quedas que ele teve, que ele nunca buscou se renovar. Ele criou uma identidade do ser o moço do bom humor. Apenas isso. Mas não construiu bases sólidas na sua vida. Uau. Dona Maria Padilha, na jornada do louco, batendo do mago até o mundo, onde o ser humano, se fazendo essa jornada, que é a jornada da alma, né, para a sua ascensão, aonde a gente mais cai? Aonde a gente mais emperra? Por quê? Nas cartas que exigem de vocês autocontrole. A força, tá, o diabo. Essas cartas são principalmente onde vocês pecam. As cartas de autocontrole. Controlar o meio de vocês não é tão difícil. Agora, se controlar é complicado. Controlar os seus desejos, controlar aquilo que você quer, mas talvez não seja bom para você. Esse é o principal desafio do ser humano. Seu principal inimigo é você mesmo. São as suas vontades desmedidas, suas paixões, seus desejos cegos de às vezes conseguir coisas que não são necessárias. Você apenas quer. Então, eu acho que vocês mais pecam nessas lâminas do arcano. Aliás, nessas lâminas do tarô. Sim, sim. Onde vocês mais pecam é em se domar. Claro. Vamos falar de três lâminas. Só um momento que não me apresentaram aqui as lâminas ainda. A primeira lâmina, para vocês juntarem aí e a gente entender um pouco do que elas trazem, é a lâmina do mago, a lâmina da morte e a lâmina do diabo. Porque ali tem magia, ali tem alquimia, ali tem ilusão, a ilusão das aparências, e tudo, e ainda tem responsabilidade, tem direcionar a energia antes, compreender, e depois o que eu vou fazer dela, e aí no final vamos colocar uma carta que é o Hierofante. O diabo e o Hierofante, as duas no final, começando pelo mago e a outra que eu tinha falado, a morte. O mago, a morte, o diabo e por fim o Hierofante. Traz uma reflexão pra gente, vocês que são pombogiras, sobre tudo isso que envolve a vida do ser humano. Muitos não estão avisados, são desavisados e acabam tornando-se, não vou dizer vítima porque não existe, mas presas fáceis quando vão se aventurar a lidar com aquilo que desconhecem e encarar de frente alguém mais forte, alguém mais poderoso. Então falem por gentileza. Carta do mago, carta da morte, seguida pela carta do diabo e a carta do Hierofante, que é o Papa, né? Dentro da vida do ser humano, o que é importante saber das energias e tudo que envolve a aura e a essência destes arcanos. Por gentileza, Dona Maria Mulambo. Tomar cuidado sempre com aquilo que você deseja com muita intensidade. Uhum. Se você for analisar todas essas cartas colocadas, é sempre puxando o ser humano a uma reflexão. É sempre puxando o ser humano para o encontro consigo mesmo, a uma reforma íntima. E nisso ele termina não engateando da forma certa, porque ele não faz uma busca constante do autoconhecimento, o conhecer a si mesmo. Por isso ele fica tão vulnerável, por isso ele se torna uma presa fácil, porque ele não se auto-reconhece. Todas as bases espirituais sempre convidam o ser humano a praticar a reforma íntima. Não é algo que você nasce com ela, é algo que você constrói. Se você não busca, você fica vulnerável. Daí, essas cartas fazem uma leitura completa. Cuidado com as demandas, com as feitiçarias. Cuidado com os inimigos visíveis, invisíveis, ocultos, declarados. Porque eles estão aí. E se você não sabe o que quer, tenha certeza de que eles sabem muito bem o que eles querem. E o que eles querem é a tua inevolução. O que eles querem é a tua falta de fé, de confiança. Daí se tornam-se presas fáceis, tornam-se vulneráveis, tornam-se criaturas pequenas para esses seres que têm uma energia negativa grande. Então eles começam a plantar. Eu sempre digo que a carta do diabo, ela simboliza a demanda também efetivada. Uau. Aquilo que chegou até você e por conta da sua vulnerabilidade conseguiu tomar conta da sua vivência no total. Sempre. A lâmina da morte vem também nesse sentido, porque por causa de tantas demandas você pode chegar a um desencarne. E não aquele desencarne natural, aquele que realmente você tinha que passar por ele, e ser aquele proporcionado. Eu utilizo sempre a leitura dessas cartas para observar aquilo que ainda falta ser feito, ou aquilo que não foi feito de jeito nenhum. Isso é o mais importante da leitura como um todo. Entender que aquela pessoa precisa, acima de tudo, de ajuda. Por isso ela está recorrendo ao oráculo. Por isso ela precisa desse oráculo. Para que esse oráculo informe a ela qual a direção ela deve seguir. Então, todas essas cartas, o resumo de todas elas, eu sempre digo, o resumo de tudo é a falta do seu equilíbrio que condicionou ao seu inimigo lhe perseguir sem retaliação. Porque você não deu para a espiritualidade aquilo que ela necessitava. As firmezas, a concentração e, acima de tudo, um coração limpo da maldade. Porque muitas das coisas foram você que proporcionou. Que você plantou. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz o mal vai receber maldade. É a lei da ação e da reação. Muitas vezes eu sempre digo, quando eu faço alguma tiragem de carta, cuidado para você não estar mentindo. Porque além de eu estar fazendo a leitura da carta, eu estou fazendo também a leitura de você. Isso. As cartas, elas falam por si. E você tem mania de deturpar aquelas informações que estão ali. Mas como assim? As perguntas que surgem nas cartas. Mas como assim? Não, isso aqui são as cartas que estão informando. Se estão informando é porque você, na certa, está realizando ou não realizou. Por que você não aceita? Escuta, depois a gente reflete. Tão simples, né? Observe. Posso anotar? Pode. Anote. Pode repetir? Repito, sem nenhum problema. Porque a informação está sendo dada. Então é ter sempre esse cuidado. Porque essas quatro lâminas que você apresentou podem significar a tua derrocada. Sim, sim. Ana Maria Padilha, quais lições a gente pode aprender dessas quatro lâminas, começando ali pelo mago, passando pela morte, encontrando o arcano do diabo, 15, e depois o 5 do hierofante, por gentileza. Essas cartas que são relacionadas à magia têm uma história específica a ser contada. Uhum. O mago é aquele que tem os instrumentos e está começando. Vamos trazer para o campo da magia. Sim, senhor. Trabalho com energias. Essas cartas falam de manipulação de energia pessoal. O mago está com seus instrumentos, mas precisa energizá-los, colocá-los em prática. Logo após, qual a carta que você citou? É o mago e depois a morte. A morte, logo após o mago? É. A morte vem trazer o fim. Só que tem todo um caminho do mago. Mas você tinha citado três cartas. Sim, depois vem o diabo e o hierofante. Sim. O mago é a dominação da sua energia pessoal. E o saber que a sua energia pessoal pode. Que você pode aplicá-la. O diabo é a dominação da sua energia carnal, para que a energia espiritual possa fluir. E a morte é o fim do seu cárcere, na carne e o início da sua evolução no espírito. Então, ligando isso à magia, você precisa, sim, se desligar das suas vontades carnais desnecessárias para que possa ser transformado através da carta da morte. E o Hierofante, que você também tinha citado, sim, vem falar dessa ascensão, a bondade e a consciência de como executar essas energias para o bem, para um propósito de evolução, para você e para os outros. Claro que sim. Graças a Deus. Então, já estamos chegando aqui nos minutos finais. Queria pedir às senhoras, de cada uma, quais são as três coisas mais importantes para ter certeza de que ao final da minha vida eu vou ter feito, se não tudo, o máximo possível que me foi confiado pela espiritualidade. Dona Maria Mulão, por favor. Afirmação. Digo sempre, a base é a primeira. Afirmação. Afirmação. É. Vamos falar da segunda. A prática daquilo que você afirma. Pronto, claro. Cuidado com aquilo que você afirma. Sim. Pratique aquilo que você afirma. Sim. E por terceiro, buscar da efetividade a tudo aquilo que você afirmou. Como? Através das suas ações. Através da sua intuição muito bem arraigada. Cuidado, Maria Mulambo, Maria Padilha e nenhuma pomba gira vai te intuir a fazer o mal. Se dentro da sua firmeza você pede proteção ao Exu, a sabedoria ao preto velho, a força, a velocidade, a energia do caboclo com as suas faturas, a alegria exacerbada do erê e a força de destruir demandas de um légua, você deve efetivá-las, isso, através da prática, que é a segunda base que eu apresentei. Então, são essas três bases que eu acredito serem fundamentais. Sucesso absoluto, fazendo com que isso realmente se efetive. Sim, senhora. Que assim seja. Dona Maria Padilha, quais são as três coisas que a senhora aconselha que sejam interiorizadas ou levadas a cabo para que ao final de nossa vida tenhamos feito, se não tudo, o que nos foi confiado pela espiritualidade, o máximo possível. Trabalhar sua consciência. Aham. Você é o principal julgador das suas ações. Todo mundo tem noção do que é bom e do que é ruim. Uhum. Você aprende, você sabe. E a segunda coisa é aprender com seus erros. Não é se condenar pelo resto da vida pelo que você errou. É aprender. E se você aprende, dificilmente você vai praticar novamente. Claro. Para os médiums, firmação espiritual. Se entregue aos seus guias. Apresente os seus problemas aos seus guias. Dificilmente eles vão deixar de lhe dar uma solução ou uma boa intuição para que você solucione o seu problema. Sim. Quais são as três coisas que as senhoras pombogiras ensinam, porque são as mestras da compreensão da energia do sentimento e das suas respectivas oscilações, quais são as três coisas que vocês ensinam que o ser humano, com as quais o ser humano não brinque? Fala uma coisa que vocês querem ensinar o ser humano a não exercitar, a evitar, a cortar, volta. Fala uma do campo mental, do campo emocional e das ações. Uma coisa que ele não deve pensar, uma coisa que ele não deve procurar sentir, nem cultivar nos sentimentos, uma coisa que ele não deve fazer e nem cultivar nas ações, para que tenha uma vida espiritual equilibrada e saudável. Vamos começar, Dona Maria Muma. No mental, não minta. Sim, senhora. Mentira é feio. É feio para você, pratica, é ruim para o outro que está recepcionando a mentira, porque ele pode acreditar. Não faça da sua mentira uma verdade, porque ela não é. Ela é uma mentira. E não diga que ela contada muitas vezes ela se torna verdade, isso é ilusão. Né? Qual foi a outra? A segunda, no emocional. O que, que a pessoa não deve cultivar? Não odeie ninguém. Você não precisa odiar ninguém. Claro. Não há necessidade. Se você não gosta de certos comportamentos, apresente isso de uma forma transparente e deixe a sua mensagem. Se isso vai ajudar a pessoa a refletir ou não, problema dela. Mas deixe sempre a sua mensagem. Não fique nos cantos ou não fale lá para o outro, porque não vai resolver. E também não venha falar para mim. Eu vou pedir para você resolver a situação com a pessoa. Então não precisa odiar. O que basta é você apresentar isso com intensidade. Aquilo que você vê, aquilo que você acha, mesmo que seu achar seja torto. Mas apresente. Porque muitos podem não refletir, mas outros refletem, pode ter certeza. Uhum. Claro que sim. E o terceiro? E o terceiro, o que a senhora aconselha não ser cultivado nas ações? A falta da fé. Aham. Sim. Que você tem que colocar fé em tudo que você faz. Que você faz uma firmeza para o seu Exu, para a sua pombagira, para o seu caboclo, para o seu Erê, para o seu preto velho. Se você não colocar fé, cuidado, porque aquela vela pode virar um lixo espiritual. E pode voltar até contra você mesmo. Tome cuidado com os lixos espirituais que você termina acendendo aí ou sujando. Além de se tornar um lixo espiritual, se torna um lixo aqui, físico. Suja o terreiro, suja a sua casa. Mas um lixo espiritual que isso pode condicionar e a negatividade que aquilo pode proporcionar para você no futuro. Então, se você não se sente com fé suficiente para fazer uma firmeza de vela, não faça. Não faça. Acenda uma vela com fé. Exija, imponha ali a sua fé. Ordene. A partir de hoje, eu não aceito mais viver nessas condições. E eu espero do meu Exu, da minha pombagira, eu espero do meu preto velho, da minha preta velha, do meu caboclo, da minha cabocla, do meu erê e da minha erê. Força, firmeza, axé, resistência diante dos problemas. A partir de hoje eu não serei mais uma pessoa depressiva. Por quê? Porque eu acredito na proteção do meu Exu e da minha pombagira. A partir de hoje eu ordeno, através da minha fé, através dessa firmeza, dessa vela, que todos os meus problemas sejam resolvidos. Somente dessa forma você tem as condições de efetivar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer. Uau! Sim, senhora. Que assim seja. Muito obrigado. Dona Maria Padilha, quais são as três coisas, uma, no campo mental, que a senhora aconselha não seja cultivada para que se tenha o equilíbrio espiritual, uma caminhada sensata e sóbria. Uma no campo mental, uma no campo emocional, uma coisa que não se deve cultivar nas ações, por gentileza. No campo mental, julgamento. Você não tem essa permissão de julgar o outro. Não cultive isso, que talvez seu julgamento seja muito mais pesado. No campo emocional, mágoas. Guardar mágoas podem levar a um resgate que você talvez nem precisasse passar se estivesse trabalhando aqui. É uma dor desnecessária. E é uma dor que você tem todo o potencial de trabalhar. E no campo das ações, principalmente com seu corpo, não se venda. Seu corpo é um templo. Cuide não só do corpo, mas do espírito que está nesse corpo. Se eleve como ser humano encarnado e espiritual. Essas são as três mensagens que eu passo. Uau! E antes da mensagem final das senhoras, queria pedir à senhora, às senhoras, quais são os três maiores mitos que se tem a respeito de Pombogira que as senhoras gostaria de zerar de uma vez por todas? Desmistificar? Exato. Vai. Dona Maria Mulambo. A Pombogira prostituta. Esqueçam isso. Não sou prostituta. Sou espírito. Não tenho mais necessidade sexual. Não tenho necessidade de deitar com ninguém. Como muitos me utilizam aí. Nome, se deitar. Né? Nome, claro. Utilizam o meu nome para estar se deitando com um homem. Desmistificar essa ideia da prostituta. Pombogira não é prostituta. Pombogira é essência, é beleza, é feminilidade. A segunda, esqueçam Pombogira como um elemento que traz apenas o amor. Nós ajudamos os nossos filhos de fé em todos os campos, seja no amoroso, seja no aspecto financeiro e seja no aspecto familiar. Pombogira não vira. Esqueça. Esse é o terceiro ponto que eu gostaria de falar. Virar significa? Virar. Pombogira virada está atrapalhando sua vida. Não vira. Pombogira não vira. Pode ser algum zombeteiro, algum quiumba que pode estar utilizando. Ou então esses pais de santo desinformados da espiritualidade que utilizam essa regra, talvez, para ganhar algo com aquilo. E quando eu falo isso, é na questão financeira. A tua Pombogira está negativada e ela que está fechando teus caminhos. A Pombogira não está negativada. Nós somos seres de luz. Sim. Entender que nós somos espíritos iguais a esses outros que descem também, que arreiam em cima dos ouvidos médios. Nós somos espíritos igual um caboclo, um preto velho, que nós somos espíritos igual um herê. Que nós nos utilizamos da prática do fumo e da bebida no sentido de descarregar e de limpar tanto o nosso aparelho como também de estabelecer uma limpeza no ambiente. E não nada em excesso. Não existe excessividade. Minha Pombogira só é boa se ela tomar uma caixa de cerveja. Esqueça isso. Pombogira não precisa ter sete maridos. Às vezes tem as corimbas que trazem esse aspecto, mas é para fazer você refletir. E esses maridos necessariamente não são humanos, Pode ser sete maridos espirituais. Quando fala três em cima da cama, quatro debaixo escondido, pode ser três defesas em cima e quatro defesas embaixo. Claro. Aprendam a interpretar como doutrinas, como o Budiquim já não me quer, Cabaré me chama. Muitas almas precisam serem resgatadas no Cabaré. Então eu sanei o que tinha de ser sanado no Botequim. E agora eu fui pro Cabaré. Para sanar, para ajudar algumas almas a se encaminharem. Ficam claras nas doutrinas. Então aprendam a interpretar, fazer a interpretação. O Mogira não é esse ser que traz apenas aspectos de conversas e gargalhadas extrovertidas. São também agentes do karma. É bom aprender isso com precisão. É assim que se faz a espiritualidade. Que assim seja. Muito obrigado. Dona Maria Padilha, fala quais são os três mitos que a senhora gostaria hoje de desmistificar de uma vez por todas sobre a pombogira. Eu acho que o primeiro realmente é essa questão da pombogira, mulher da vida. Sim, eu fui em uma das minhas encarnações por falta de opção. E foi algo que eu tive que passar também para entender essas mulheres que estão lá. E assim poder trabalhar com elas. E retirá-las de lá. Segunda coisa. Não procure pombogira para fazer trabalho para o mal das pessoas. Se ela se propõe, provavelmente não é uma pombogira. Provavelmente é um quiumba. E se fizer, vai lhe cobrar. Vai cobrar bastante. E além dele cobrar, o espiritual superior também vai lhe cobrar. Terceiro, cuidado com soluções rápidas para os seus problemas. A solução é rápida, mas a queda também é. Será que vai dar tempo, pelo menos, de desfrutar do que você conseguiu em cima da maldade? Não vale a pena. Essas são as três coisas. Sim, senhora. Eu vou pedir para a senhora falar dessas outras três. Primeira, pombogira. Ih, tá afeminado, é a pombogira que encostou nele. Vai ter que fazer um trabalho para virar esse ori, deixar o Exu passar na frente, coordenar esse menino. Porque isso aí tá errado. Primeira coisa. Segunda coisa, cada uma das senhoras comentem. É que essa mulher tá assanhada. A pombogira encostou. Tá louca pra... Né? E do fogo... É a pombogira que tá perto. E depois... Viciado no sexo. O homem quanto a mulher. Veja, a mulher viciada no sexo dá pra entender que o preconceito cai na costa da pombogira. Mas o homem, pô... Então tá ali. Quem tiver viciado no sexo, seja homem ou mulher, é a pombogira que paga. Então vamos falar desses três aqui. O primeiro, pombogira afemina. Segundo, pombogira assanha. E pombogira é responsável por vício. Todos os vícios provindos da sensualidade. Sexo, sobretudo. Pois não, dona Maria? Não, não. Afeminina ninguém. Afemina ninguém. Não. É da essência da pessoa, é uma identidade sexual da pessoa. Se ele tem uma essência feminina, isso é com ele. Né? Isso é da pessoa, isso são identidades. Até porque se a gente for falar dessa questão de identidade, eu tenho certeza que dá outro trabalho para você. Com certeza, porque eu tenho assim uma opinião bem forte com relação a isso. Até porque eu entendo que as pessoas que são afeminadas, é porque ela, a própria espiritualidade foi que determinou que elas teriam que vir afeminadas. Olha. Porque vai chegar uma temporada que a água, ela não vai conseguir dar conta do número de seres humanos. Então, essa necessidade de reprodução, ela está até decaída. Porque antes a mulher tinha 12 a 22 filhos, hoje a mulher tem um e ainda planeja para ter. Tudo isso são coisas determinadas pela própria espiritualidade. Né? Então, até a questão do afeminado é determinado pela espiritualidade, mas com o sentido de fazer aquela criatura refletir sobre algumas bases e romper com alguns preconceitos que, com certeza, em vidas passadas deve ter tido. Né? Poderia ser um homem muito machista em vidas passadas. Nessa, ele veio afeminado também para aprender e também por causa desse ciclo de reprodução. Claro. Eu sempre remeto muito essa questão do ciclo de reprodução. Podendo ser homossexual ou não, mas sim, afeminado. Claro. Exatamente. Claro. É. O segundo... Segundo é que, olha, essa aí, todo esse estranhamento só pode ser com pombogira grudada nela. Não, é não. Isso é da mulher. Ah. É a mulher que quer ser assanhada. Eu não sou assanhada, eu não chego aqui, não desnori do meu filho de fé e vou pegar as partes dos homens de jeito nenhum. Posso, às vezes, até tirar algum tipo de brincadeira, mas nada que seja provocante e nem sensual. É bom saber dividir as coisas. Sim. Né? Quem faz a interpretação é o ser humano. Então, a mulher assanhada não tem nada a ver. Isso é do instinto dela. Isso é dela. E o terceiro aspecto é a questão do homem. O homem da mulher... Está viciado no sexo, pode procurar o Pai de Santo de Candomblé para bater um ebó, que a pombogira está negativada. Questão do sexo, é bom procurar também um psicólogo. Ou um psiquiatra. Sim. Porque às vezes isso é do instinto, instinto muito aflorado. E um hormônio que se desenvolveu com muita intensidade no seu corpo. Nem tudo é espiritual. Ah, cuidado. Né? E essa questão do sexo exacerbado não tem nada a ver com o espiritual. Nada a ver. Esqueçam essa ideia, porque não tem nada a ver com o espiritual. Certo. Então, na visão de Dona Maria Mulambo, pombogira não afemina ninguém? Não. Pombogira não assanha ninguém? Não. Até porque vocês precisariam estar assanhada para passar isso para alguém. Sim. E o pombogira não vicia ninguém a sexo. Não. E quando um dirigente falar, tô vendo uma pombogira aí, esse, é vício, dele. Esse vício vem dela. É mentira dele. Claro. Ele está mentindo descaradamente. Ele quer bandeira. Dinheiro, né? É. Ele quer bandeira. Ele quer ganhar a bandeira em cima daquilo. Um problema que você, por não conhecer, pode achar que seja. E termina dando a ele todo aquele suporte financeiro. Sim. Claro que sim. Muito obrigado, Dona Maria Mulambo. Dona Maria Padilha, esses três mitos também gostaria que a senhora ajudasse a desmistificar. Na visão da senhora, pombogira afemina, pombogira assanha, e pombogira vicia alguém em sexo? Sabe o que eu acho engraçado sobre essas bases? Senhora. Médium também recebe caboclo. E não anda correndo no mato. Médium recebe légua, nem por isso a realidade dele vai ser do sertão. E a pombogira não tem essa natureza. Porque nós somos espírito. Não temos necessidades físicas. Temos necessidades espirituais de sexo, até porque isso não existe do outro lado. O sexo é a união entre dois corpos. Não temos essa necessidade. É uma necessidade fisiológica também do ser humano. Mulher assanhada, porque ela quer. porque ela sente vontade. E confundem porque nós somos as senhoras da vontade, das vontades do ser humano, com o que a gente intui eles a fazerem isso. De forma alguma. Sem engano. E às vezes esperteza também. Esperteza do ser humano para tentar ganhar em cima disso. Sobre homens afeminados, essência. Essência do espírito. Às vezes coisas de outra encarnação. Não que ele seja necessariamente homossexual. É. Mas talvez ele tenha vindo afeminado também para resgatar, como a Maria Mulambo disse, coisas de outras vidas. Sim. Talvez ele tenha sido uma pessoa muito preconceituosa. É. Para entender, ele tem que passar na pele o que é isso. O que é ser condenado, o que é ser apontado. E essa questão de vício em sexo é desequilíbrio. Nós, como pombogiras, orientamos a ter uma vida sexual saudável. É uma necessidade do ser humano. Saudável, de forma medida. Sim. Por isso também somos as senhoras dos desejos. Porque orientamos a passar de forma equilibrada os desejos carnais. Nada em excesso é saudável. Tá certo. Então vou pedir a cada uma das senhoras, antes de podermos ouvi-las aí cantando tão lindamente, uma mensagem final. E, se possível, dentro da mensagem final ou antes, vocês falassem da necessidade de encontrar e equilibrar o sagrado feminino no homem, se homem, e na mulher, se mulher. Por gentileza. Só fazendo mais um. Saudação do Luiz. Sim. É que nós, pombogiras, nós somos espíritos e por sermos espíritos, nós somos assexuadas. Aí. Só isso, para entenderem. Boa. Quem não entender, pesquise. E você vai entender. Certo. Somos espíritos. Né? Com relação a essa questão que você apresentou agora, trazendo junto à mensagem final. Importante ter o equilíbrio. O homem não existe sem a mulher. O masculino precisa do feminino. Isso é estabelecer equilíbrio. Isso é importante. Isso é fundamental. Por trás de um grande homem, tem uma grande mulher. Por trás de um grande Exu, tem uma grande Pombagira. A união dos dois consegue dar a uma casa de santo e aos filhos de santo as firmezas necessárias para ele poder direcionar as suas proteções de forma humilde, tranquila, sem vaidade. Isso é o equilíbrio. Quando existe a vaidade, uma das bases está muito aflorada. Muito aflorada. Então, por isso existe o homem e a mulher. O homem, ele precisa buscar em si um pouco de sagacidade. Além da sua fortaleza. O homem é forte, mas precisa ser sagaz. A mulher sempre trabalha com o sexto sentido. Por que o homem não trabalha com ele também? Porque ele ajuda você a se manter no foco. O sexto sentido nada mais é do que as intuições. E as intuições certeiras de uma mulher. O que eu passo para poder finalizar esse trabalho, que eu acho significativamente bonito, né? Que é preciso desmistificar a ideia da pombagira que desce como uma louca desgovernada. E sim como uma mulher fina, elegante, capaz de te orientar e te dar muito axé, muitos benefícios para a tua vida. Axé, que assim seja. Dona Maria Padilha, fala da importância do sagrado feminino, que o homem busque equilibrar em si essa força, e a mulher busque equilibrar em si essa força. E se a senhora quiser que essa seja a sua mensagem final, ou dá também uma mensagem final para a gente, por gentileza. Os homens não foram homens em todas as vidas. Em alguma vida você, todos os homens que estão aqui foram mulheres. Nossa. E vocês acham que esse polo de energia se perde? Ele não se perde. E a missão que é dada a vocês é equilibrar esses dois polos. É uma das missões. Trabalhar também o seu lado feminino. O seu lado de ser atencioso. Do sexto sentido. Isso não vai lhe tornar uma mulher. E você não vai deixar de ser homem. Certo. E se você pensar dessa forma, provavelmente você tem que rever os seus conceitos. Vocês são criados numa cultura extremamente machista, que muitas vezes impedem vocês de realizar grandes coisas, ou de ter grandes ideias, por bloquear o lado sentimental, o lado dos sentidos mais apurados, mais delicados. O homem não é feito só de energia masculina. Você precisa dos dois polos. A mulher também tem energia feminina. A mulher também tem a força. Vocês precisam dos dois polos. E o que eu deixo de mensagem final? Busquem quebrar as barreiras dos preconceitos de vocês. Você pode evoluir como médium, como ser humano, mas em determinado momento você vai estagnar. Ou não ter trabalhado os seus preconceitos. Essa é a minha mensagem. Graças a Deus. Então, qual ponto a senhora, as senhoras gostariam de trazer para finalizar esse nosso encontro com chave de ouro? Por onde eu ando, nunca estou só, nem emulando minha força maior. Eu sou rainha, rainha mulher, em meu trono está minha fé. Mulambo, mulambo, você vai por onde eu ando. Mulambo, mulambo, tem magia, tem encanto. Mulambo, mulambo, você vai por onde eu ando. Mulambo, mulambo, tem magia, tem encanto. Já teve riqueza, realeza. Largou tudo em nome do amor. Hoje o meu nome é marcado. Em cada terreiro está o meu reinado. Mulambo, mulambo, você vai por onde eu ando. Mulambo, mulambo, tem magia, tem encanto. Mulambo, mulambo, você vai por onde eu ando. Mulambo, mulambo, tem magia, tem encanto. Laroi, chubumbu, jiramujubá. Graças a Deus. Questão de bastidor. E a gente finaliza. Dona Maria Mulambo, aqui na nossa frente. Dona Maria Padilha, aqui no Parque Pequeno da Casa. Dona Mulambo, um dirigente, né, do terreiro. Explica uma coisa. Essa crença de que homem, médium de Umbanda, no que se refere à esquerda, não pode ter pombogira de frente. É fato ou é mito? É mito. Pode sim ter uma mordida de frente. Sem nenhum problema. Se um dirigente diz, vamos fazer um banho, umas rezas forte, para tirar essa pombogira da frente desse médium, na esquerda da Umbanda, porque isso vai fazer ele ter problemas de desequilíbrio emocional, porque devia ali estar o Exu, para dar uma fortaleza interior, como falamos ali um pouco da energia do Arcano 4 do Imperador. Como a senhora, que nota a senhora dá para esse tipo de atitude de um dirigente? E o que isso pode causar naquela mediunidade? Tem específico. Nota menor que zero? Se tem nota menos menor que zero? É, menos zero. No menos zero. Sim, eu não mudo. Porque isso não existe. Não existe. Você tem que deixar a sua base, a sua força energética que foi lhe conduzida como primeiro mentor, fluir. E se é uma pombagira, você deve aceitar. Até porque foi você que escolheu no processo de entrevidas. Sim. Então, o sacerdote que tem esse tipo de comportamento, ele não conhece a essência espiritual. Sim. É bom começar a dar uma revisitada. Possivelmente alguns livros e demais estudos que sejam necessários. Seria também um pouco de intolerância. Intolerância preconceito e preconceito. Dentro do próprio culto. Do próprio culto. Que prega outra coisa. Como princípio. Exato. A Umbanda veio para agregar os espíritos. E não para diminuí-los. Aqueles espíritos que precisam de evolução, eles passaram por um processo de doutrinação. Se naquele momento não existe a doutrinação na sua pombogira, pois é bom doutrinar. Claro. É bom doutrinar. E não retirar. Ou fazer um trabalho para que seja dissipada aquela energia. E sem excluir as possibilidades de que sim, ali pode haver um espírito zombeteiro grudado dizendo exatamente que é a pombagira. Quartos. E lembre-se que junto com a pombagira sempre vem o Exu. É um equilíbrio, né? É, sempre. Se a sua mentora é uma pombagira, você vai ter o equilíbrio, vai ter o Exu. Sim. Isso é uma lógica espiritual. Que assim seja. Muito obrigado, Ana Maria Mula. Ana Maria Padilha, pergunta de bastidor. Dentro da Umbanda, na esquerda, homem, e eu vou até aumentar essa pergunta, pode ter pombogira de frente? Ou deve ali o Pai de Santo fazer todo um procedimento para que o Exu volte no desequilíbrio e a pessoa não cabe chegando ao ponto de se afeminar e tornar-se homossexual? O complemento dessa pergunta é, por que que isso não vale para a mulher que tem Exu de frente e ninguém diz nada? Pois não. Eu sou a mentora desse rapaz. Ah, é? Eu sou a mentora dele, porque foi uma escolha dele e da espiritualidade também. Se você é um pai de santo, você tem que acatar as decisões espirituais. Não questionar. Se você começar a questionar e querer mudar toda a composição espiritual daquele médium, que equilíbrio é que ele vai ter? Se o suporte veio para ser dado pela pombogira e você retira, que estrutura é que aquele médium vai ter? E vocês vivem numa sociedade machista, falando novamente no assunto. Por isso um homem não pode ter uma pombogira como mentora, como entidade de frente, mas uma mulher pode ter um Exu. Simples assim. e muito fácil de se resolver. É só parar de cachoeira. A senhora pode repetir essa última parte? É simples de resolver. Ah. É só parar de cachoeira. O que é isso? Parar de besteira. Ah. De bagunça. Sim. Você vai bagunçar a corrente do médium a troco de quê? E nem bagunça, que a pombogira não vai sair da frente. Claro que sim. Entendi. O máximo que esse Padre Santo pode fazer é prejudicar esse médium. Nossa. E muito. Esse médium pode passar por um processo assim de aceitação espiritual muito pequena. Ele pode se desequilibrar muito facilmente porque tentou se mexer nas estruturas. E não se mexe em estrutura espiritual. É preciso ter o respeito ao sagrado. A partir do momento que você está mexendo, você está desrespeitando a ordem natural das coisas. Meu Deus. E a gente, porque os olhos não veem o que tem por trás, não sabemos quem é aquela pombogira. Às vezes estamos... Porque a gente sabe que há Exus, há espíritos que trabalham nas ordens de Exu, mas são mestres ascensionados. E por que não pode ter uma mestra ascensionada que está ali trabalhando como pombogira e a beleza quer passar outro que melhor que aquilo que tem, não tem. Então, além disso, talvez seria o caso de ver assim que pode existir ali um espírito que o dirigente não faz nem ideia e está querendo trocar. Falta de conhecimento. Se você não conhece, espere o médium ter as suas manifestações. Quando você perceber que aquela manifestação está um pouco mais equilibrada, se você não sabe, não tem conhecimento do espírito que está ali presente na força da corrente do médium, você deve limpar esse médium, fazer todo o processo, porque não muda o processo de limpeza. O processo de limpeza é o mesmo, né? Pode ser adicionado algumas coisas, porque o próprio Pai de Santo, ele pode ser intuído a adicionar algumas coisas. Claro. Que a própria entidade ali vai intuindo, mesmo sem ele conhecer aquela entidade. Sim. Que esse é um processo dinâmico que acontece. E o que vale são as limpezas. A partir da limpeza, esse médium vai desenvolver a sua mediunidade ali no terreiro. E quando ele desenvolver essa mediunidade, vai chegar o momento em que a sua pombogira mentora, ela pode se manifestar, e se você não conhece aquela pombogira, pois é necessário que o dirigente se sente com a pombogira daquele médium e estabeleça um diálogo. Boa. Até porque se ele não conhece, ele pode estar perguntando para a própria, porque ela própria pode dar as melhores respostas. Claro que sim. Que assim seja. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado as senhoras por essa oportunidade desse estudo convosco aqui no Diálogo com os Espíritos. Achei. Gratidão. Louvado seja. No meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. No meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. Meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. Meu jardim tem uma rosa, e essa rosa é a mesma cor dela. Maria Mulambo, dona Pomba, gira Maria Padilha, rainhas do candomblé. Maria Mulambo, dona Pomba, gira Maria Padilha, rainhas do candomblé. Mulambo, rainha da encruza, a Deus encantada, põe no seu congar a segurança, ela tem sua história marcada, ela pisou bandido chorando e foi viver no meio da perdição. Ela deixou seu súdito chorando e foi viver no meio da perdição. Ela é rainha, ela é mulher, ela é rainha, ela é mulher, pedacinho de mulambo para quem tem fé. Laroi Chumumugira, Laroi. Maria Padilha feiticeira, feiticeira, Maria Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira. Maria Padilha feiticeira, isso não é de brincadeira. Laroiê, Chupongogira, Laroiê. Laroiê, Chupongogira, Mojuba. Salve Exu, Vivo Exu, salve todas as levaras. Salve. Salve Pombagira, Maria Mulambo. Salve. Cada lâmina é um degrau. Você deve aprender com cada lâmina, em cada estágio da sua vida, cada experiência. Cada lâmina exige de você algo a mais. E quando chega nessa carta do mundo, você está imbuído de todas as coisas que você conseguiu durante a jornada, todas as ferramentas. Você não é mais um mago que estava com as ferramentas, mas ainda não tinha o conhecimento total. Você não é mais o louco que iniciou sem nada, que veio nu, despido do espiritual, de experiências. Você já tem as experiências suficientes para a ascensão dentro da sua evolução. Novamente, não é aí que acaba. Essa é a jornada da vida terrena. Daí se passa para outra jornada. A jornada espiritual. Então essa é a leitura que eu faço do caminhar do louco pelas lâminas do tarô. Que assim seja. Então as cartas, elas podem possibilitar uma visão ampliada daquilo que vem até você, de vida até a morte, como também podem ajudar a revelar mistérios que não foram revelados. Mistérios que precisam ser revelados para só assim você entender alguns ciclos que se iniciou e você nunca entendeu por que não se encerraram. Daí a necessidade fundamental de uma reflexão em torno de tudo aquilo que está sendo tirado. O objetivo de alguém que busca as cartas deve ser sempre refletir. Claro. As revelações, elas vêm com o sentido de serem desobstruídas.